EA Antenna Web. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de Electronic Art. Uma edição que está aí para o ar nesta terça-feira, dia 4 de dezembro de 2012. Hoje vamos trazer-lhe não uma sequência, ou seja, não uma composição sonora extensa, mas sim uma composição, aliás, é extensa, mas não tanto como anteriores. Desta vez é uma composição de 1967, ou uma gravação de 1967, tocada a dois, Andreas Kasdin e Thomas Shepard. Dois nomes do mundo da música eletrónica dos anos 60 e 70 que hoje vamos revisitar. Eles tocaram uma melodia bastante conhecida de todos nós, designada por Bolero, e que se pelo nome não estará a conhecer, até porque o nome não é nada explícito. A verdade é que a melodia é das mais conhecidas que já se ouviu por cá, não só neste Electronic Arts, mas no tempo em que o Sonar também abordava a música eletrónica. Vamos, portanto, conferir então este mesmo momento, esta composição, então, tocada e gravada no ano de 1967, aliás, iremos ainda aqui ouvir o som do vinil de Andreas Kasdin e também de Thomas C. Shepard. Por vir então, e sem mais delongas, Bolero. Porque a composição é grande, eu volto só na próxima semana. Até lá! Thank you. Ei, antena web.